M Gol. Por 6-3. Reno 3, sua coordenação, plano. É, 2 minutos para cópia. Delta, libera direito, no 19, solo aos 4-7. Liberou, pro Delta. Saudou Papa Papa Técnico Delta, liberou pela Alfa. Técnico Delta, boa. Qual é o pátio? É a Garda Pátria. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes do Juliette, pro Delta. O 940 tá livre, 140 conduz. Tem livre decolagem da 1-0, agora o 940. Boa noite, está 3561 no ponto de espera, pronto. Mantém, 3561. A linha mantém, 3561. Nível 380, Aerovia perdeu Luna 7. Decolagem 1-0, curva direita, saída gole, transição fito. Controle 1935, transponder 5020. Estado 3820, Brasília, perdendo 17, decolada 10, primeira curva direita, saída agora de um piso. Perdendo 3, seu controle, 5020, transponder volume 3. Meio no 3, correto, é forte pronto no 2. Passará pronto, volume 3. Pegou Delta ingresso na Juliette. É aquilo, Delta mantém a ciência da Juliette. Mantendo o Delta. Juliette, estou na posição que está indo dar para a aeronave sair pela Juliette do pote? Não tem. 3603 pronto para o saque. Temos a bordo 89, autonomia de 4 horas, alterna o Galeão. 89 Galeão, qual é a autonomia? Autonomia de 4 horas. Tá 3603, ataque que havia pátio Índia, ponto espera 2830, 1015 no ajuste. Pátio Índia, ponto espera 230, agora 1095, 3603. Serra, aquilo Delta, após a passagem do tráfego da TAM, autorizado via pátio. Após a passagem do tráfego da TAM, autorizado via pátio do Delta. Lima, na Lima, Chimé Torre, 1830. Na Lima, Chimé Torre, 1830, pro Delta. Meu tá livre, 130 com 10. Livre da colagem, então 3561. A 3835, copia? Pra chegar. 3835, autorizado Campinas, nível 340. Negativo 36. Aerovia Peruísque 58. Decola no zero, curva direita, saída Gola e Gonza. Controle 1935, transponde 5564. Tá 3035, autorizado nível 340, 340 para Campinas, aerovia Peruís 58, decola 10, direita após, Gole Gonza, sana 5564, controle 1935. 3835, correto, reporte pronto, portão 7. Venha chamar, muito obrigado. Boa noite, 3603. espera da 1-0, pronto. Sete, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, 3603. Boa noite, é o TAM 3662, vai passar Índia Serra, contra o IXK. Ciente, estimado de 600 pés, informa avistando 3662, chuva leve agora. Tem uma ativa, vai estar avistando o TAM 3662. 3561, chame o controle 1935, tem um voo. 1935, boa noite, 3561. Salvador, muito boa noite, web 6727, final da 1-0. 6727, continua a aproximação, informa avistando, estimada de 600 pés. 600 pés, 6727. Avistou com 800 pés, o TAM 3662. Autorizado, pista 10, 150 graus, 10 nós, TAM 3662. Livre pouso, pista 10, o TAM 3662. Se é que o Delta tá livre até o... até o pátio, a estacionar a frequência livre. Obrigado, boa noite. Web 6727, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Está remetido, está 3662. Ah, 3662, confirme o motivo da remetida. Pode estabilizar, 3662. Faz o procedimento de arremetida e chama o controle 1935-3662. Semana, controle de arremetida, confirme a frequência? 119 decimal 35. 935-3662. Web 6727, o tráfego anterior avistou 800 pés, ok? Informe que o mesmo arremeteu. Informe avistar. Repórter 6727. Tá fechado o pouso, 160 com 08, web. Pode alinhar, pode pôr 09 na cortação? Negativo, porque o tráfego arremeteu, o controle fez curva direita com o mesmo, ok? Solicitou que mantenha sua posição ainda no ponto de espera, aguardando a autorização do controle para decolagem. Ah, afirmativo. E 6727 no solo 59, direito 121 décima hora. Direito 6727 táxi Alfa, reportando da Juliette. Salvador, boa noite, Papatango, Romeu, Quebec, Lima. Romeu, Quebec, Lima, e salve avistando. Vento 160 com 10, estimado é de 800 pés. Lima. Salvador, é o Chanel 6310. 6310, possível. Por gentileza, teria nossa aprovação para Recife. Aqui para Recife, nível 350, aguarde o copião. Aguardando 6310. Solo Salvador, TAM 3235, composição 7, pushback acionamento. Na 7, está autorizado, puxa acionar, chama para o táxi. Chamará o táxi, TAM 3235, obrigado. Está aproximando-se da Juliette, o F6727. Pode entrar aí à esquerda, portão 4, ok? Entrando à esquerda no 4, obrigado. Fala o gol no 7. Clima, autorizado o pouso, pista 10, 130 com 10. Olá. Fala o gol no 764. 764, você. Hotel 3603, após o tráfego que pousa ali, mantém. 3603, ali mantém, após o pouso. Luna avistou a 510. Gente, autorizado o pouso, 160 com 10. Luna. Salvador, boa noite, esse é o azul 4070, tá na final do procedimento LSX aí da pista 90. 4070, contigo aproximação, tá, informa avistando. Informará avistando, 4070. O meu Quebec Lima, libera direito, 121.905. Então 3603 está autorizado a decolagem em pista 10, 140 graus, com no 0 nós. E decolagem da 1-0, então 3603. Pátio 3 está livre aí em frente daquilo, pátio 3, vai estacionar a frequência do vento. Santa 3603, decola ao 07, chama o controle. Controle 1935. Solo Salvador, é o gol 985, nós estamos aqui no 909, para o pushback da Sanadense. Quem no 9, passa em coordenação com a equipe de táxi que já foi autorizado no portão 7, chama para o táxi, hein? Confirme pro gol no 755. Chame passando Índia Serra, Simbra. Chame passando Simbra, gol no 755. Tá visual com a pista, azul 4070. Autorizado pouso 1.40 graus, 1.2 nós, trem baixo travado. Tá baixado, travado, e pouso no 0, azul 4070. O 764 para copiar. Prossiga para o gol 764. autorizado para Brasília, nível 400 na Pezulu 17. Decola a curva direita, a saída vai ser agora em transição Ofito. Aciona 5572 e o controle 19.35. Autorizado 400 Brasília, na Pezulu 17. Decola da 10 curva direita, agora Ofito, 5572 em transição. Controle 19.35, o controle. Correto, chama para o puxa acionar. Trabalhando o 1754. Voo 1755. Ciente, chame avistando. Azul 4070 no solo aos 09, libere a direita, solo 1219, confirme aqui a altitude, avistou? Avistou a 900 pés, está liberando a direita e solo 219, azul 4070. Sim. Copiou o gol, 1755. Imagina, copiou 1755. Aguarde pista livre. Guardando. Taxi Row 1885, nós estamos com 4 horas e 10 de autonomia, alternando o Galeão e o nosso POD é de 164. Isso aí, na posição aqui, eu estou visualizando a aeronave da TAM para a sua frente no 7, puxada? Tá. Ok, então vai aguardar ela na nave para depois segui-la, ok? Positivo. Fala no 4070, tá alto. 835, temos 80 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alternado é Curitiba. Livre o táxi via Alfa e Juliette, correção, via Juliette, Alfa até o ponto de espera, chama a torre 18.3, quando pronto. Juliette, Alfa até o ponto de espera da 10, quando lá 23, quando aprovado. 835. Salvador Azul 4070, tá livrou 1-0, tá na alfa. Gente, mantém a posição de Juliette Azul. 3.62. O que segue a aeronave da TAM que iniciou o táxi, como número 2, chama a torre 18-3 do ponto de espera. Ponto de espera 18-3, voo 1885. No 755, torre. Você escuta? O senhor não informou avistando a pista. Avistou só 500 pés. Positivo, mas eu lhe instruí para o senhor chamar avistando a pista. Não foi reportado isto. E não lhe autorizei o pouso. No solo aos do 1 ou 2, libere a direita, chame o controle de solo em 1 ou 21, decimal 9. Gol no 755. 219, agora 755. Cruzado Recife 350, Perisque 58, decola à esquerda, saída é Apuca, transição Aracaju, aciona 5052, controle 19.35. Marochaner 6310, foi autorizado Recife 350, decola da 10 com curva esquerda, saída Apuca, transição Aracaju, aerovia Perisque 58, 5052, transponder 19.35 é o controle de saída. Estimativo, chame para o puxa acionar. chamar quando pronto para puxo 6310. Paulo Golo 6-1-3 para o táxi com 124 a bordo, 3 horas e 46 de autonomia, alternando com o fim. Quem ciente, aguarde para o táxi. Aguardo para o táxi por menos. Solo, bom, 1-9-7-5-5. 755 de Bruno, táxi Alfa, chame para ingresso na Juliette. Chamando para ingresso na Juliette, bom, 755. Azul 4070, vou observar a aeronave da Gol que tá, vai sair aí na Juliette para decolagem. Após a aeronave, ingresso à esquerda, portão vai ser o número 9. Matiu, após a passagem do Gol, ingressa na Juliette para o portão 9, Azul 4070. Você vai ser o número 7, ok? Tá livre já. Quando lá, Juliette, esquerda, portão 7. Primatismo, Juliette, esquerda, portão 7, bono 755. Mantém um ponto de espera. Vou 1-8-5. Oi, Salvador, uma boa noite, tá? 3-8-3-5, ponto de espera da 10, pronto. Número 1, não mantém um ponto de espera. Mantém. Torre Salvador, boa noite, tá? 3-4-5-5, passando no externo, estabilizado, trem baixado e travado. Ciente, aguarde autorização de pouso. Guardando, 3-4-5-5. Tá 3662, no solo 1-5, libera direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direito, 219, obrigado. Chame antes da Juliette. Já reportar antes da Juliette, TAN 3662. Bono 75, pode ingressar no parque? TAN 755, portão 7, afirmativo, esquerda, portão 7.